Bom dia. Bom dia. Que a paz do Mestre esteja com todos. Que possamos nesta manhã receber o auxílio que nós viemos buscar nesta casa. Que possamos receber as inspirações que nos ajudem também a comentarmos o Evangelho desta manhã. Talvez o maior objetivo nosso na nossa existência atual é saber efetivamente quem nós somos. Porque a partir desse ponto é que nós vamos conseguir saber por que estamos aqui. É muito comum ao longo da vida nós termos algumas expectativas, imaginarmos que a nossa tarefa é uma ou outra, e nós vamos percebendo ao longo da evolução, ou ao longo da nossa vida, que nós estamos sempre, de alguma forma, um pouco equivocados quanto à nossa razão de existir aqui no mundo. É só com o tempo que nós vamos descobrindo certas explicações. E aí a gente vai encontrando mais sentido à vida. E aí nós vamos sentindo mais a nossa razão de estarmos encarnados. Refletir sobre quem somos é uma das grandes propostas que o Espiritismo nos traz. Então, voltando àquela reflexão que fazíamos logo no início, de que uma das grandes propostas do Espiritismo é nos fazer pensar quem nós somos, nos levar ao conhecer a nós mesmos. Muitas pessoas, quando procuram o Espiritismo, elas buscam explicações para várias questões da vida. Procura a explicação do porquê da morte, do porquê das doenças, do porquê do sofrimento. Buscam explicações, às vezes, para os fenômenos que são curiosos. Oi? Só para a cozinha. Tá. Pode pôr. Buscam explicações para... Buscam explicações para os fenômenos curiosos que o Espiritismo pode explicar. E com o tempo, aqueles que se dedicarem realmente a estudar aprofundadamente a doutrina, vão descobrir que uma das maiores propostas do Espiritismo é nos fazer pensar sobre a nossa evolução e nos ajudar neste trabalho, nessa busca de evolução espiritual. E nos fazer conhecer a nós mesmos, descobrir quem efetivamente nós somos. Aqueles que conseguem perceber essa grande missão do Espiritismo, esses vão conseguir efetivamente tirar um grande proveito da experiência do conhecimento espírita. Muitas pessoas dizem, em algum tempo das suas vidas, que elas vão ficar desiludidas com aquilo que o Espiritismo pode oferecer. Porque elas vão dizer que elas não encontraram aquilo que elas estavam procurando. E de fato, se nós estivermos procurando algum tipo de solução mágica para os nossos conflitos, as nossas dificuldades, nós não iremos encontrar na doutrina espírita. Mas se nós estivermos procurando um roteiro seguro para nos dar conhecimento, e a partir do conhecimento produzirmos mudanças interiores, e a partir dessas mudanças, nós veremos resultados. Aí sim, a pessoa vai encontrar na doutrina espírita um roteiro muito seguro para a sua evolução. Durante a nossa permanência aqui no mundo, nós podemos ser muitas pessoas. Nós podemos ser as pessoas que os outros conhecem. Alguns conhecem mais, conhecem menos. Nós podemos ser a pessoa que nós conhecemos. Podemos ser as pessoas que nós sabemos um pouco lá no íntimo quem nós somos. Mas nós somos de fato alguém que ainda é desconhecido pelos outros e por nós mesmos. Porque de fato, o único que nos conhece profundamente é Deus. Ele sabe todo o nosso passado, tudo aquilo que se passou conosco antes da presente vida. Porque nós já tivemos inúmeras existências passadas. Até no plano espiritual superior, remontar a todas as reencarnações de um espírito, conhecer-lhe toda a história, é algo muito difícil. Mas Deus sabe, desde o nosso início, quem nós somos. E ele tem a visão do futuro. Ele sabe todas as possibilidades do que poderemos ser nessa trajetória que nós chamamos de evolução. E ele sabe também aquilo que efetivamente nos tornaremos. Todo o percurso que levaremos até produzir tantas mudanças em nós que nos coloque nessa posição do futuro. Até lá, nós estaremos nessa grande busca de autoconhecimento, de conhecer a nós mesmos, de nos descobrir. E quando nós vamos refletir sobre a experiência de Jesus quando ele esteve encarnado, quando ele esteve junto aqui da humanidade, nós vamos perceber que Jesus, o tempo todo, ele esteve revelando aos homens, naquele tempo, quem eles eram. Ele esteve o tempo todo demonstrando as contradições nos comportamentos das pessoas, demonstrando como as pessoas poderiam agir melhor em determinadas circunstâncias, demonstrando o quanto o ser humano, ao mesmo tempo que ele é muito frágil, ele traz também grandes potenciais quando ele se dispõe a viver com fé, a ter esperança, a confiar em Deus e agir de uma maneira em equilíbrio com as leis divinas. Ele esteve o tempo todo nesse grande trabalho de levar ao homem o conhecimento de si mesmo. Muitos pensam que Jesus veio apenas para limpar um pecado original que a humanidade supostamente carregaria como herdeira de Adão e Eva, que são apenas símbolos, são figuras. Muitos imaginaram então que Jesus vinha tirar esses pecados das pessoas, quando na verdade ele veio fazer o grande convite ao autoconhecimento e à renovação de si mesmos. E Jesus, em muitos momentos, ele utilizou pessoas daquele tempo, em especial um grupo de pessoas, para revelar quantas contradições o ser humano carrega dentro de si, para mostrar o quanto as pessoas precisam conhecer a si mesmas, repensarem as suas atitudes. E esse grupo de pessoas era uma seita que existia dentro do judaísmo e que era muito atuante em Jerusalém, junto ao povo judeu naquele tempo, que eram os fariseus. Inúmeras passagens dos evangelhos, de Mateus, Lucas, Marcos, João, trazem ali episódios em que Jesus fez referência aos fariseus. Fariseus era um grupo que já vinha há muito tempo se constituindo, então, de seguidores do próprio judaísmo, mas que tinha uma preocupação muito grande em serem muito fiéis à lei de Moisés. Eles tentavam a todo custo viver aquilo da forma mais intensa possível. Só que eles cometiam muitos equívocos, muitos erros com frequência. Porque eles se apegavam tanto àquela lei, às recomendações que existiam, eles se apegavam tanto àquela parte que nós dizemos das religiões, que é a parte exterior, que seriam os rituais, as obrigações, as devoções. Eles se preocupavam tanto com os detalhes que a parte essencial da lei de Moisés eles não cumpriam, que era a de um conhecimento mais profundo das leis divinas e de que isso produzisse mudanças internas. Mas eles então acabavam muitas vezes se preocupando apenas com as questões exteriores da vida. E Jesus, em muitos momentos que ele faz menção aos fariseus, ele está fazendo menção não apenas àquele grupo que vivia ali em Jerusalém, mas ele fazia também menção a todas as pessoas que pudessem ter comportamentos como os fariseus tinham. Os fariseus, eles eram pessoas que, devido a essa grande preocupação que eles tinham de cumprir aquilo que a lei mosaica determinava, eles acabavam se excedendo e não percebendo que as suas imperfeições eram o que mais se manifestavam na relação com os outros. Por isso que em muitas passagens do Evangelho, Jesus vai tomá-los como aquela figura que nós devemos pensar. Jesus não está condenando as atitudes apenas daquelas pessoas. Ele está, de uma certa forma, condenando atitudes que eu também posso ter. Atitudes que eu posso também ser como eles. O problema é que muitas vezes nós tendemos justamente a agir como os fariseus faziam. Eles viam o que estava incorreto nas atitudes dos outros e não em si mesmos. Eles sabiam analisar e identificar muito bem aquilo que desviava o homem do caminho adequado que leva à comunhão com Deus no comportamento alheio, mas não via em si mesmos. Por isso que eles eram dados a certas atitudes que hoje, quando nós vamos descrevê-las, nós vamos perceber. Eu acho que eu já fiz isso em algum momento da minha vida ou eu estou fazendo. E se a gente for um pouquinho mais atento, a gente vai perceber que em algum momento da vida nós seremos como eles fizeram no tempo de Jesus. E aí as mesmas recomendações de Jesus caberiam a nós. Por exemplo, uma das atitudes que eram comuns a eles, né? Eram críticos exigentes da conduta alheia. Aquilo que a pessoa fizesse de errado, eles sabiam identificar o que era errado. Sabiam dizer se a pessoa estava de acordo com a lei, de acordo com um profeta ou outro. Se ele estava de acordo com os mandamentos ou não. Se seguia rigorosamente ou não. Eles tinham uma prática de criticar a conduta alheia muito frequente. E nós vamos perceber que em muitos momentos da vida nós fazemos assim também. Nós somos muito eficientes para perceber nas outras pessoas aquilo que elas estão fazendo de errado. E aí a gente, quando vai analisar os próprios erros, o que que a gente faz? A gente sempre encontra alguma explicação que tenta justificar a nossa conduta. Tenta dizer, olha, eu fiz isso, mas é porque eu estava dentro desse contexto. Tal circunstância me obrigou. Por exemplo, eu desviei lá uma pequena quantia da onde eu trabalho e eu sou responsável, porque eu estava com necessidade. Às vezes não é uma quantia, é um item, um objeto. Meu patrão, ele tem tanto. Por que eu não poderia pegar só um pouquinho, já que eu estou precisando? Mas se alguém pegar algo do outro, se alguém roubar, a gente sabe dizer, não, isso está errado. Quando vem para nós a situação, nós encontramos uma justificativa que tenta amenizar o que a consciência nos coloca. Coloquei um exemplo extremo, que seria roubar alguma coisa. Mas nós poderíamos pegar algo muito mais comum, que seria, por exemplo, quando a gente age com agressividade em relação a alguém. Se a gente ver duas pessoas conversando e uma delas for muito agressiva, contundente nas suas palavras, for alguém que coloca de uma forma que constrange a outra pessoa ou humilha, nós ficamos chocados com aquilo. Quem já não presenciou, por exemplo, duas pessoas discutindo em que uma se impõe sobre a outra e de uma forma agressiva tenta subjugar o outro ali naquele diálogo? Agora, se formos nós que estamos fazendo isso, nós percebemos o quê? Que nós vamos encontrar uma explicação assim. É que eu estava nervoso. O outro me provocou. O outro deu margem para que a minha agressividade naquele momento extravasasse daquela forma como eu agi. E aí nós encontramos uma explicação que tenta colocar em normalidade algo que nós já somos capazes de perceber que no outro não é algo normal assim. Ao fazer esse tipo de colocação, que nenhum de nós nos sintamos muito cobrados a ponto de dizer, é impossível, Antenor, a gente vencer essas disposições que nós temos. Ou de a gente lembrar que ontem ou hoje mesmo a gente agiu assim. Se nós temos que ter compaixão com as outras pessoas, imagina a compaixão que nós temos que ter conosco. Só que é uma compaixão que nos leve a pensar e a desejar ser diferentes. Mas sem aquele sentimento, daquela cobrança, daquele sentimento destrutivo de nos menosprezarmos. Porque nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus, seres únicos, especiais na criação e destinados à perfeição. Então, nosso momento de um dia evoluir e de estarmos ou sermos melhores do que somos hoje, ele está para chegar. Então nós não vamos nos sentir muito para baixo se a gente perceber que nós somos muito mais fariseus do que cristãos. Nós vamos pegar todas essas reflexões para pensar, vamos mudar isso, vamos nos transformar. Mas então, voltando a essa nossa linha de reflexão inicial, nós muitas vezes somos então capazes de perceber nos outros aquilo que é errado. Em nós mesmos é mais difícil. Talvez o caminho para o equilíbrio é, a partir do momento que nós identificamos em nós e no outro o que está errado, agirmos com indulgência, com caridade em relação a ele e a nós mesmos também, nos permitindo a renovação dos pensamentos e acreditando que o nosso irmão também é alguém que se renova, também é alguém que tem o potencial de se melhorar, assim como nós também temos. Percebem que a forma de nós nos ajustarmos ao mundo será então pela caridade, pelo amor que devemos exercer para com o outro e para com nós mesmos. Outra atitude que era muito comum entre os fariseus e que nós vamos perceber que talvez sejam atitudes nossas é que nós somos, ou eles eram, muito orgulhosos em relação às suas aparentes virtudes. Nós somos capazes de identificar algumas qualidades em nós e nós supervalorizamos essas qualidades. Imagine um marido, vamos pegar uma posição bem conhecida, que ele se gabe de ser alguém que auxilia dentro das tarefas do lar. Mas eu sou um bom marido porque eu ajudo a minha esposa, eu coopero com ela. É uma ilusão você pensar que você é bom por isso, porque isso é só a sua obrigação. Ajudar no lar é uma obrigação do homem também. Ou a esposa acreditar que ela tem alguma virtude a mais do que outras mulheres, porque ela, por exemplo, é capaz de perdoar o seu marido. Perdoar aqueles que nós amamos também é um dever, também é uma prova do nosso amor. Então não é virtude quando nós fazemos aquilo que seria realmente o correto. Os fariseus, eles como se imaginavam muito acima das outras pessoas, muito melhores do que as outras pessoas, eles tinham orgulho de ser pessoas honestas, virtuosas. Jesus até criou uma parábola para se referir a esse orgulho que eles tinham, quando ele se referiu a dois homens que oravam no templo. O fariseu, ele clamava a Deus e dizia que ele era grato por ser uma pessoa boa e não pecador como o outro homem que estava diante do templo também, que era um homem que se considerava pecador e não conseguia nem olhar para o alto. Olhava para baixo com vergonha de si mesmo. E ele, nas orações dele, dizia: Senhor, me perdoe porque eu sou pecador. E Jesus concluiu a parábola dizendo: qual dos dois, aos olhos de Deus, era o mais justificado, era o que estava em melhores condições, era o que era capaz de reconhecer os próprios erros. O outro estava preso às ilusões. Como nós, muitas vezes, podemos estar em algum momento da nossa vida achando, não, está tudo certo comigo, eu estou fazendo tudo certo. Então tem alguma coisa errada na ordem divina. Porque o dia que a gente for perfeito, a gente não fica mais nesse planeta. Nós seremos convidados a ir para outro lugar. Vamos desencarnar, vamos morrer e vamos viver em outro mundo. Então, se nós estamos aqui na Terra ainda, é porque nós temos algo a aprender, algo a nos transformar, algo a nos modificar internamente. Não podemos ter a ilusão que nós já somos criaturas perfeitas, ou que nós estamos com um nível de virtude que é acima da média das pessoas. Porque normalmente o nosso olhar em relação ao mundo em que nós vivemos é muito crítico, não é? Quando a gente para pensar nas pessoas, na sociedade, no nosso país, na humanidade, nós temos sempre um olhar muito crítico. Que mundo atrasado, que mundo imperfeito, por que eu fui nascer aqui? É porque nós temos algo a ver com todo esse conjunto mesmo. Nós temos algo a aprender com tudo isso. Talvez falte em nós mais caridade, mais amor, mais trabalho, mais disposição de ajudar esse mundo que nós somos muito eficientes em criticar e não perceber que nós, de alguma forma, temos algo a ver com ele. Por isso estamos aqui. De alguma forma, todas as imperfeições que nós somos capazes de perceber no mundo, elas estão, em algum grau, ainda para serem modificadas dentro de nós. Nós podemos ser já muito honestos de não nos apropriar de nada material que pertence a alguém. Mas muitas vezes a gente não é suficientemente honesto e a gente acaba se apropriando dos bens imateriais das pessoas. Como, por exemplo, a paz. Nós podemos tirar a paz das pessoas por inúmeras formas. Basta eu dirigir de uma forma agressiva no trânsito, muito apressado, muito agitado, e eu vou conturbar outros motoristas que estão dirigindo. Estou roubando a paz deles. Basta eu começar a desrespeitar as leis de trânsito, que eu tiro das pessoas a segurança. Então nós temos que pensar isso. Nós podemos não nos apropriar de algo material das pessoas. Mas e o imaterial? Talvez nós estejamos nos apropriando. Talvez estejamos pegando aquilo que pertence a outro. A paz, a segurança, a harmonia. A gente não percebe que muitas vezes a gente chega num ambiente todo agitado, conturbado, e despeja nas pessoas ali uma série de preocupações, o nosso nervosismo, a nossa tensão. E normalmente o lugar que nós mais fazemos isso é no lar, em que nós achamos que as pessoas que estão ali são obrigadas a receber tudo aquilo que nós trazemos de angústia, de sofrimento, de perturbação que fomos colhendo durante o dia. Quando na verdade o nosso lar teremos que ver como aquele lugar de refazimento, de recolher ali na atenção das pessoas que nos amam o carinho que vai suavizar a nossa angústia. E não que eles serão o para-raio que nós vamos concentrar toda aquela energia que não podemos ou não tivemos coragem de descarregar nas pessoas fora do lar e vamos centralizar naquelas pessoas que nos amam mais. Então a gente refletir sobre isso. O quanto nós estamos hoje no mundo realmente sendo virtuosos de verdade e não apenas na aparência. Porque eu posso demonstrar, por exemplo, virtude fora de casa, mas no lar eu posso revelar características muito inferiores da minha personalidade, despejando sobre as pessoas toda aquela minha imperfeição, toda aquela minha natureza imperfeita ainda. Então isso é algo que devemos estar sempre pensando, porque de alguma forma nós temos uma ideia sempre de supervalorizar quem nós já somos. E esse é o grande desafio. E humildade significa você saber exatamente em que ponto da evolução você se encontra. Nem muito acima, nem abaixo. É você reconhecer valores, virtudes, características positivas, mas também reconhecer imperfeições. Também reconhecer defeitos. Isso é humildade. Pessoas pensam que humildade é se auto-menosprezar. Ah, eu sou um infeliz, eu sou um espírito muito endividado. Isso não é humildade. Humildade é a gente saber se situar. Quem de fato somos? Com valores e imperfeições, virtudes e vícios, ainda serem virtudes aprimoradas e vícios a serem vencidos. Mas outra característica que os fariseus tinham e que Jesus percebeu, e eles, para tentar se oporem a Jesus, para neutralizar a ação de Jesus, era a maledicência. Eles eram muito eficientes nisso. Para fazer prevalecer a interpretação que eles tinham da lei, para fazer prevalecer eles como uma liderança religiosa, porque eles tinham muitos ciúmes daquela figura simples de um galileu que se mostrava mestre acima deles. Por orgulho, então, ele se dispõe a combater Jesus. E eles eram maledicentes. Por exemplo, quando Jesus curava alguém, eles diziam que Jesus curava sim, mas não era pelo poder de Deus. Sabe o que eles falavam que Jesus fazia? que era o príncipe das trevas, que era como eles acreditavam na época, existia uma liderança inferior lá no mundo espiritual inferior, que fazia Jesus produzir os fenômenos que ele produzia. Igualzinho o que foi feito quando começaram as manifestações espíritas, em dizer que quem as operava eram os do mal, para negativar, para tirar das pessoas a confiança na ação dos espíritos através dos médiuns. E até hoje é assim que fazem. Hoje fazem com o espiritismo o mesmo que fizeram com Jesus. Aqueles que eram incapazes de compreender a mensagem de Jesus, assim como hoje as pessoas que são incapazes de entender o espiritismo, acusam que ele é obra do mal. Então eles, para tirar de Jesus a autoridade, eles eram maledicentes. Falavam mal daquele que eles queriam vencer nessa disputa pela liderança junto ao povo. E é assim que nós, em alguns momentos da vida, infelizmente, já agimos. Graças a Deus, nós já não somos mais maledicentes, não é verdade? Somos incapazes de falar do mal das pessoas. Graças a Deus que a gente, quando tem alguma coisa contra uma pessoa, a gente não acrescenta nem um pouquinho os defeitos dela. Não é assim? Ainda bem que nós não somos hoje capazes de, quando alguém se desentendeu com a gente, ou nós nos desentendemos com eles, ao contar a história para as outras pessoas, nós omitimos a nossa responsabilidade e só falamos da responsabilidade do outro. A maledicência, ela se passa muitas vezes quando nós queremos prevalecer em alguma situação e nós temos que denigrir alguém. Denigrir é falar mal, é você não reconhecer o valor da pessoa, é você não ser justo naquilo que aconteceu, contar a história pela metade para induzir quem te ouve a uma compreensão errada do que aconteceu. E observe que em muitos momentos da vida nós fazemos isso sim. Nós acabamos até não querendo ouvir certas pessoas que são capazes de nos dizer: olha, você está errado sim, o modo como você agiu não está certo. E nós já nos indispomos em relação a essa pessoa. Ela vai ser mais uma pessoa que nós vamos, talvez, em algum momento, falar alguma mentira sobre essa pessoa. É óbvio que essas características imperfeitas, nós não manifestamos elas todas ao mesmo tempo, o tempo todo. Mas em algum momento, algum lance da vida, isso ressurge nas nossas atitudes. Em algum momento da vida, nossa imperfeição, que é algo ainda que não foi vencido, que é algo ainda que nós estamos por modificar em nós, em algum momento nos leva a agir em algumas dessas atitudes. Em algum momento a gente tem de ser um pouquinho maledicente. E sem entrarmos na questão política hoje do país, tá? Nós não vamos debater essa questão. Mas pensem nos comentários que a gente lê de todos os lados possíveis. Quantas coisas hoje estão sendo propagadas, verdades e mentiras que se misturam e nós já não sabemos mais quem está com a verdade e quem está com a mentira. Por quê? De tantas coisas que nós vamos lendo, compartilhando e vamos distribuindo. Quando eu passo adiante, por exemplo, uma informação falsa, de algum jeito eu estou nesse mecanismo da mentira, da maledicência. Percebe o cuidado extremo que nós temos que ter? Porque às vezes a gente está apoiando um lado ou o outro, baseando em quê? Em fatos, em situações reais ou em suposições. Na maioria das vezes, a visão que a gente tem sobre a vida, ela é parcial e imperfeita. Até quando a gente observa uma situação ali claramente perceptível, a gente não sabe o que levou aquilo a estar daquele jeito. E a gente omite opiniões, ou melhor, emite opiniões frequentemente sem saber a realidade, sem saber a verdade. Então esse cuidado extremo que nós temos que ter para não sermos maledicentes. Se nós não tivermos certeza absoluta sobre algo, nós não devemos falar, não devemos propagar, não devemos dizer: ah, eu acho que a fulana fez isso porque ela tem essa história, porque ela já fez algo parecido antes. Isso é muito sério, porque isso é algo que muitas vezes cria impedimentos na vida do outro. Há situações, por exemplo, no ambiente de trabalho, que um comentário de um sobre outra pessoa cria num grupo toda uma indisposição em relação àquela pessoa. Quem já não viu ou já não se sentiu assim, isolado às vezes num ambiente de trabalho, um ambiente profissional, por exemplo, em que porque um falou algo que ele achava, que ele imaginava, levaram outras pessoas a terem uma reação negativa contra alguém. A gente fica muito triste quando é com a gente isso. Mas e quando nós fazemos com os outros? Então é algo que devemos pensar muito seriamente. Outra coisa que era comum nos fariseus, e eu acho que eu já antecipei ao falar aqui, é que eles eram precipitados ao avaliar o que desconheciam. Faziam os julgamentos sem conhecer realmente as situações profundamente. Era o que eles faziam com Jesus, né? Outra coisa, criar intrigas, indispor as pessoas umas contra as outras. Criar aquela indisposição que muitas vezes nós percebemos como isso aflora. Talvez eu falando aqui venha à memória de vocês vários desses episódios que todos nós já vivemos, já presenciamos ou, infelizmente, talvez já até criamos. Às vezes até, entre aspas, sem querer. Então, é algo para a gente pensar. Outra coisa que os fariseus faziam, que era muito frequente no tempo de Jesus, era de ridicularizar em Jesus, menosprezar o que ele fazia. Como ele era uma pessoa de origem humilde, ele era um simples galileu, era filho de um carpinteiro, era alguém que vinha de uma das tribos de Israel que era considerada ali inferiores àqueles que eram da capital de Jerusalém. Então, menosprezá-lo pela sua origem, pela sua condição, por ter ideias diferentes daquilo que eles achavam que era o certo. E em alguns momentos da vida nós percebemos isso, que há entre as pessoas menosprezo umas pelas outras. Porque ele é desse jeito, porque ele é dessa origem, porque ele tem essa imperfeição, porque ele tem essa ideia, e nós tendemos a menosprezar as pessoas. Negamos a elas o devido valor que elas devem ter, porque cada ser humano tem o seu valor, né? Cada ser humano tem algo, talvez, bom para apresentar. Se não tem agora, vai ter no futuro. Por quê? Nós sabemos que todo mundo está em evolução. Então, ter o potencial para o bem já é um valor. Por isso que essas grandes almas que nós conhecemos através da história, de seres, foram muito bondosos, muito amorosos. Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa. E vamos pegar o exemplo máximo. Jesus não menosprezavam nenhuma pessoa. Não tinham esse sentimento de achar que alguém era inferior, até por ser pecador. Como Jesus lidava, mesmo com as pessoas mais pecadoras do tempo dele. E quando a gente fala de pecador, a gente está pensando na mulher adúltera, não é? No ladrão. Mas Jesus, ele lidava com todos os pecadores do seu tempo, porque todos eram, na verdade. E pensa que ele menosprezava também os fariseus? Não. Tanto é que ele ia à casa dos fariseus quando era convidado. E ele ia para tentar ajudá-los. Tanto é que quando ele foi censurado, né, perguntaram: como assim você vai na casa de um homem que só demonstra virtude, mas é um hipócrita? E aí Jesus falava: os sãos precisam de médico, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Ou quando ele ia na casa dos publicanos, os cobradores de impostos, também ele, independente da imperfeição que eles tivessem, independente da natureza corrompida que eles poderiam ter por roubar os impostos que eles arrecadavam, Jesus ainda assim ia conversar com eles. Porque ele sabia que em algum momento ele despertaria o coração de algum deles, como ele fez com Zaqueu, que numa noite inesquecível para esse espírito, recebeu Jesus no seu lar e, ouvindo as pregações, as palavras de Jesus, sentiu tão predisposto a uma nova vida, que ele se dispôs a partir daquele momento a seguir a Jesus. E se tornou alguém que depois levou a mensagem de Jesus. Então, nós percebemos que Jesus não menosprezou as pessoas por serem imperfeitas, por terem vícios, por serem pessoas, entre aspas, ligadas ao mal. Ele tinha compaixão por elas. E esse é um sentimento que faltava aos fariseus, como hoje falta a maioria da humanidade. É a gente ter compaixão pela outra pessoa, apesar dos erros dela, apesar do mal que ela fez, apesar daquilo que ela fez e a gente considera totalmente reprovável. A gente cria uma certa animosidade, uma indisposição em relação às pessoas. Um distanciamento, porque a gente acha que a imperfeição do outro vai nos contaminar. Ou, por estarmos conversando com alguém, aquilo vai manchar a nossa reputação. Quando a gente age dessa forma, na verdade a gente está com medo da gente mesmo. É medo de que as nossas imperfeições possam ser estimuladas pela imperfeição do outro. Porque se fôssemos virtuosos realmente, não teríamos medo de estar junto a quem é imperfeito. Porque nós saberíamos que a nossa presença junto a essa pessoa é de ajudá-la, é de ampará-la, é de inspirá-la. Mas sem aquele ar de professor, sem aquele ar de mestre. Mas com aquela atitude do irmão, do companheiro, do que apoia, do que ajuda, do que perdoa e do que estimula o lado bom da pessoa. E é isso que falta muitas vezes nas relações. Há muita severidade, há muita crítica, há muita indisposição em reconhecer que o outro é nosso irmão, que o outro necessita do nosso apoio, independente das imperfeições que eles trazem. Infelizmente, no cristianismo, nós herdamos muito dessa tradição dos fariseus. Infelizmente, ao longo desses 2000 anos da mensagem cristã junto à humanidade, nós fomos incorporando a hipocrisia na prática cristã. Mesmo tendo movimentos, mesmo tendo iniciativas de tentar voltar aquela mensagem pura do Evangelho. E hoje, o que nós observamos muitas vezes? Muitos líderes religiosos de muitas denominações cristãs agem de uma forma que era muito diferente da que Jesus fazia. Estão muito interessados em vantagens materiais, em ganhos materiais, estão muito interessados em dominar as pessoas. Na sua tentativa de conduzir os seus seguidores, denigrem a imagem de outras pessoas. E não são só eles. Em qualquer segmento da sociedade, nós vamos encontrar em vários momentos essa figura que é a imperfeição dos fariseus. E vamos perceber isso em nós também, com muita frequência. Daí a importância de nos conhecermos. Daí a importância de sabermos quem nós somos, o que nós precisamos melhorar. Daí a importância que nós temos de transformar a nossa vida de uma forma mais simples. Não buscar tanto as realizações exteriores da vida, mas aquilo que é o mais profundo é a mudança de sentimentos em nós. É a transformação de certos juízos, de certas ideias pré-concebidas que nós temos, desses julgamentos tão severos que nós praticamos uns com os outros, dessa exigência que nós temos de que o outro seja aquilo que nós ainda não estamos conseguindo ser. É produzir essa mudança que é o que vai transformar definitivamente a humanidade. Todos os conflitos que nós percebemos, todas essas coisas que nos chocam, que nos fazem pensar por que tem que ser tudo assim, é uma grande solicitação da vida nos pedindo: transformem-se, mudem-se, renovem seus corações e tudo vai se transformar, tudo vai se modificar. Porque o mundo ele vai ser aquilo que for a soma de cada pessoa que vive nesse planeta. Cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, somando as nossas qualidades, damos a qualidade desse mundo. Nós queremos um mundo melhor, queremos uma sociedade melhor, vamos mudar esse pedaço que nós estamos vivendo. Vamos fazer esse pedaço ser o paraíso. Esse pedaço ser o lugar onde a ética, a integridade, a honestidade, a bondade, a mansuetude, a caridade, onde mais ela se manifeste. Onde nós pisarmos no mundo, sejamos o representante desse mundo futuro que nós estamos desejando tanto. E ele começa inicialmente em nós. Jesus, depois que ele fez toda aquela preleção bela das bem-aventuranças, que nos inspira tantas esperanças no mundo melhor, de que teremos uma humanidade, um planeta muito melhor do que nós já conhecemos, depois que ele nos inspirou, ele nos deu algumas recomendações. Ele trouxe algumas advertências. Fazem parte do Sermão do Monte, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. É a nona afirmação que Jesus faz depois das bem-aventuranças. Ele disse assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E o que era essa justiça que ele estava dizendo? Que a nossa tinha que ser superior à dos fariseus. Era o quê? Era a maneira de perceber a vida, a maneira de entender, a maneira de a gente avaliar o que é o certo. Tinha que ser diferente do que era do fariseu. Nós teremos que buscar a essência das coisas e não a forma exterior. Teríamos que buscar aquilo que realmente importa para a vida do espírito e não para as convenções terrenas. Teríamos que ser mais o quê? Para alcançar o reino dos céus, mais ligados a esses valores imortais, que é o que trazem a paz, a harmonia, que trazem o bem-estar à humanidade, que são o perdão, a caridade, a bondade, a disposição de ajudar quantas vezes for preciso, de silenciar a nossa imperfeição para que ela não agrida o próximo. Era isso que seria a condição essencial para nós alcançarmos o reino dos céus. E é por isso que esse processo de transição planetária que nós estamos vivendo agora, de deixar de ser mundo de prova e expiação para virar mundo de regeneração, é por isso que é tão conturbado. Porque há milhões de espíritos ainda aqui em evolução que não perceberam que o mundo vai ser melhor quando nós formos melhores, quando nós nos modificarmos. Porque isso é algo que vai como pequenas luzes que vão se irradiando e vão se somando até termos a total claridade no planeta. Então é importante que cada um de nós tenhamos o compromisso de fazer um mundo melhor onde nós estamos. Mas não é a gente criando nada muito novo, não. Não é a gente instituindo novas regras, não é a gente instituindo novas organizações, criando novas instituições, não é isso. É onde nós estivermos, nós sermos íntegros, honestos, leais, caridosos, pacientes. É no local que nós estamos vivendo agora, nesse momento, nós darmos o melhor de nós. Fazemos aquilo que Jesus falou, para que a nossa luz brilhasse e as pessoas pudessem glorificar a Deus. Do que ele estava falando? De que todo esse conhecimento espiritual que nós temos recebido há séculos possa finalmente ser aceso dentro de nós e possa se irradiar na forma de virtudes que vão ajudar outros a se renovarem também. Sabemos que o poder dos bons exemplos é contagioso, é algo que irradia, que estimula. Então nós temos que ser esses bons exemplos. Sabemos que a prática do bem estimula outros à prática do bem. Então nós temos que praticar o bem diariamente. É assim que nós faremos o mundo se transformar. E para encerrarmos as reflexões dessa manhã, lembrar algo importante nesse momento que nós nos encontramos da evolução. Lembrar que nós precisamos ainda aprender muito sobre nós mesmos, aprender muito sobre as leis divinas. E por isso que Jesus disse, naquele episódio em que os discípulos viram muitas crianças ali tentando se aproximar de Jesus, ele foi e disse: deixa as crianças vir até mim, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Qual que é a característica fundamental da criança? Aprender, conhecer, descobrir. Nós teremos o reino dos céus se nós tivermos essa disposição de aprendermos mais sobre nós mesmos, mais sobre as leis divinas, entender melhor o nosso papel no mundo. Se nós tivermos essa disposição de aprendermos mais, de conhecermos mais a nós mesmos, nós veremos que o reino dos céus já estará se implantando em nós e ele se irradiará em torno de nós e se somará ao dos nossos irmãos, e nós vamos ver cada um como irmão. Então nós vamos só somar forças e nós vamos perceber com o tempo como tudo terá se transformado no mundo. Então comecemos por nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Que Jesus nos abençoe a todos, que essa semana possa ser uma semana de muitas realizações no bem para todos nós. Muito obrigado a todos.